Com gravações autênticas e originais, você está ouvindo e curtindo Um Jardim, um Coreto, a Música e a Saudade. Mande um e-mail para nós, gente ouvinte. Participe desta pedida. O nosso e-mail é para que você solicite músicas. uspfm@sc.usp.br. Mas, nesta manhã de domingo, vamos nós com a música. Ele reside em Araraquara, é o nosso gentil ouvinte, o senhor Lúcio Tomé dos Santos. Ele reside na Rua São Bento, lá na Morada do Sol, que também amanhece ao som de Um Jardim, um Coreto, a Música e a Saudade. Para ele, a Orquestra e Coro RG é regida pelo Rubem Pérez, o popular Pocho, do sambista saudoso Geraldo Pereira, Falsa Baiana, Luiz Lua Gonzaga. Com a sua sanfona, sua simpatia, sua voz e seu conjunto, Luiz Lua Gonzaga, do ex-deputado federal Humberto Teixeira, Paraíba. Tudo isso para ele, o araraquarense em nossa sintonia, o senhor Lúcio Tomé dos Santos, que ainda quer ouvir, do saudoso Ernesto Nazaré, que nasceu no Morro do Pinto, lá no Rio de Janeiro. O conjunto São Carlense, Cochichando Alto, formado pelo Ricardo Curi Pandeiro, Gil Patrice no Sete Cordas e Renan Bento na flauta. Esta música maravilhosa do Ernesto Nazaré, que era pianista, Brejeiro. Baiana que entra na roda, só fica parada, não canta, não samba, não mole nem nada. Não sabe deixar a música de louca. Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira. Oi, que mexe, remexe, dá mão nas cadeiras e deixa a moçada com água na boca. A falsa baiana, quando cai no samba, ninguém se incomoda, ninguém bate palma, ninguém abre a roda, ninguém grita, opa, salve a Bahia, senhor. Mas a gente gosta quando uma baiana quebra direitinho, de cima e baixo, revira os olhinhos e diz, eu sou filha de São Salvador. Gosta quando uma baiana quebra direitinho de cima e baixo, revira os olhinhos e diz, eu sou filha de São Salvador. Baiana que entra na roda, só fica parada, não samba, não pode, não sabe deixar a mocidade louca, louca, louca, louca. Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira. Oi, que mexe, me mexe, dá mão nas cadeiras e deixa a moçada com água na boca. Pra ti, pequenina. Paraíba masculina, mulher macho, sim senhor. Paraíba masculina, mulher macho, sim senhor. Eita pau Pereira, que princesa já roncou. Eita Paraíba, mulher macho, sim senhor. Eita pau Pereira, meu bodó que não quebrou. Hoje eu mando um abraço pra ti pequenina. Paraíba masculina, mulher macho, sim senhor. Paraíba masculina, mulher macho, sim senhor. Bateu asa e voou. Foi aí que eu vim embora, carregando a minha dor. Hoje eu mando um abraço pra ti pequenina. Paraíba masculina, mulher macho, sim senhor. Paraíba masculina, mulher macho, sim senhor. Sai pra lá, peste. Sim, Não sei por onde ela anda, mas sei o que ela faz. A falta danada. Mas ela está em nossa sintonia curtindo e ouvindo um jardim, um coreto, a música e a saudade. Mas nesta manhã, vamos nós com a música. Nós vamos atender agora ele que reside em Descalvado, a capital nacional do frango de coi. É ele, o nosso gentil ouvinte, senhor Paulo Guilherme, pela vez primeira conosco. Ele nos envia um e-mail e gostaria de ouvir estas pedidas sonoras. Em arranjo liripanicali, o saudoso cantor João Dias defende, do Eduardo Souto, música composta no início do século passado, Despertar da Montanha. Nelinha Paterno, talentosa Nelinha Paterno, que reside em Ribeirão Preto, onde nós temos a nossa Rádio USP em 107,9. A Nelinha Paterno, com seu conjunto, executa do Strauss, Valsas Vienenses, que número maravilhoso, esta gravação feita pela Nelinha Paterno com diversas valsas do Strauss. Ainda para ele, o Paulo Guilhem, que reside em Descalvado, Haroldo Lobo assina, Roberto Silva, talentoso cantor vivo para satisfação nossa, em arranjo do Pachequinho, defende Emília. A noite entra na agonia e os primeiros raios na moldura do horizonte iniciam seus ensaios. Doura-se o monte e os ramos mais felizes, os que estão mais alto, pintam-se matizes no cimo do planalto. Sai da sombra um novo dia e a luz da madrugada, entrando suavemente na floresta, vejo os ninhos e essa festa, desperta os passarinhos, envolve velhos troncos irrompendo das folhagens, e gritos, pios, uivos, guinchos, roncos, em acordes selvagens, anunciam a alvorada. Nesses cantos, sob o sol da manhã, em linda festa pagã, escorre a vida cheia de encantos, que transborda numa chuva de cores, e entre os vales sonhadores a montanha acorda. Transborda numa chuva de cores, e entre os vales sonhadores a montanha acorda.